6. Autoriza a proa 140. Meia, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, louco. Proa 140, transfere 7108. Afirmativo, proa 140, por aproximadamente 40 milhas. Tirante, aguarde. Controle ao Oscar Pantagon. Filho, decolou da Coral. Contato radar na decolagem, subavia, vai decolar um lugar, pode ver. Contato do radar, 53 milhas nordeste de Salvador, voo e bom, para que você está chegando agora. Mais 39, desce mantendo o nível de voo 050. Stan 3179, decolou os 42, chama o controle 120, décima 8. 205, boa, Stan 3179. Negativo, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa. 3796, trazendo 107 mil, sobre o Wi-Fi, passando 095 para 510, controle 1097. Salvador, bom dia, até 3179, passando a 1600, velho. 3179, contato radar na decolagem, sobre a via, saída São 1, transição morte, vai para nível de voo 320. Sobre via, São 1, 320, 3179. O 79, corrija, quase 2000 pés, vem Lida. Quase 2000 pés, voa Lida, até 3179. No ILS da 10, Marcelo, Wolf Mike. Bom, Marcelo, Wolf Mike, chame o turno, número 8 do sinal 95, rodando o pulso do sinal 97. Ok, obrigado, Mike. Tá aí, Salvador, bom dia, papapá, Marcelo, Wolf Mike, estabilizado o ILS da 10. Serra Golf Mike, ciente, autorizado, pouso pistão no 0, 170 graus, 159. Ciente, complica muito a gente pousar na 17? Negativo. Ok, então solicito o cancelamento e curvar a esquerda agora para aproximar para 17, pode ser? Plano de voo, instrumentos cancelado aos 4-4, prossiga sobre regras de voo visual, ajuste de altímetro em Salvador 1021. Reporte de base para final pela direita, pista no 7. Serra Golf Mike. Reportará o Serra Golf Mike. Azul 4299, autorizado decolar, pista 90, vento no 60 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, azul 4299. Alto radar 67 milhas, sudoeste de Salvador, dessa via, chegada com média 1, número de voo 050. Mais ciente, avistado, autorizado por na pista na 7, 160 graus, 12 nosso. Certo, Mike. 796, serviço radar encerrado, 54 milhas no Agache de Salvador. Frequência, chame controle, Aracaju, frequência 120 do sinal 30, submantendo o 170. Serra Golf e mais, eu sou os 47, confirme o local de estacionamento. Ciente, libera a direita para aerostar, frequência livre ao estacionar. À esquerda, pela 210, limite que dá mais que 100 de cima. 0.8. Quando vai 08, azul 42, tá, tá, obrigado, bom dia. 1.005. Para 250 mais. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, Colômbia, Terceira, Selvo 1, passando agora a 3000. 299, eu sou 5200, e identifique. Estacionado 5200, identificou azul 4299. Contato radar, sobrevia, seleção voando, autorização ótima, confirma o número de voo. Ok. Autorizado IACAN voando, autorização ótima, autorizado pelo centro, o nível 300 para azul 4299. Mais disponível, aceito 320. 300 inicialmente, submetendo o nível 300 via seleção voando, autorização ótima, azul 4299. 300, seu voo ótimo, azul 4299, graças. 731-79, serviço da encerrado, 41 milhas, sudoeste de Salvador, chame Centro Recife, frequência 95.1. Centro 31-79, bom dia. 6-3-1, pode descer para Padrinho? Puxa, 6-3-1, desça para nível de voo 060. 060, 6-3-1. Thank you. para o localizador com via direita para o 060, informe estabilizado. Ok, direita 060, informe estabilizado, só está autorizado e o S3, não é mesmo. Vitória 708. Prossiga 708. Solicita a coordenação para recolhimento. Solicita realizar o IADS da pista 10. Silêncio. Para interceptar final do procedimento, curve à esquerda para 280, limite será radial 260, por favor. 280, limite será radial 260, por favor. Vitorinha Juliette autorizada, alinhar e manter pistão na 7. Sol 160 no solo 04, libera a direita, solo 121 no decimal 9. 319, Sol 60. Bateu o terminal, solo autorizado. Bateu o terminal, chama o turno, no meio do decimal 95. Autorizado pouso na pista 10, 150 graus, 169. Vai ser treinado para livre pouso de graus. Foi trabalhou Papa Romeu Serra Fox Bravo. Papa Romeu Serra Fox Bravo, líder Xaná, chame pronto o táxi. Papa Romeu Serra Fox Bravo. Vitor, Índia Juliette, mantém a posição. Astor 39, é a torre de Salvador. Puta, prossiga. Desconsidere a autorização de pouso, ainda não passou o marcador externo. Aguarde a autorização de pouso. Informa um Papa Alfa 32 que decolará da pista 17 no momento. Astor 39, paciente, está aguardando a autorização. Papa Tango, Vitorinha e Juliette, decolagem imediata, pista 97, 160 graus, 159. Vitorino Juliette, decolou 06, mantém a proa até atingir a linha do litoral, após ingresso no corredor Axé, caixa pregos, curva à direita. Chame o controle Salvador, 120 decimal 8. Aqui deu o mar, vai tomar direito, virando no litoral, 208 decimal 8. Pessoa 39, Papa Alfa 32, decolou da 197, tráfego já superado, ele está correndo rumo sul do litoral, sem interferir com seu pouso, autorizado o pouso na pista 10, vento no 60 graus, 139. O Pessoa 39 está sentindo o tráfego, está visual, está livre de pouso para 10. Porcelana 7108, curva direita pela 320, limite 050 de Salvador. Direita 320, limitado pela 050 de Salvador. Controle do Salvador, naquele cardealista, bom dia, Papa Tango Lito ali de Ajura. Papa Tango Lito ali de Ajulete, se mantendo no meu pé, escuro da chefe, teste para a Labar. Autorizaria 2500, então? Romeu Serra, Fox Bravo, autorizado a alinhar e manter pista 107. Pastor 39, no solo 09, autorizado 180 graus de deck track, ao liberar a direita, solo 121 decimal 9. Direção para a cabeceira 17. Milhas, nordeste de Salvador, contato radar, dessa via chegada 11, nível de voo 050. Velocidade em rota de 430 para 440. Seria 430 mesmo. 7108, busca para 2000 pés, altimetro 9022, curva esquerda, pula 285, limite 300 em Salvador. Esquerda 285, limitado pela 300 em Salvador, descendo para 2000 pés, espaço 22. Puxando R6312, autorizado a linha em manter, pista 1-0. Autorizado a linha em manter, 1-0, chama R6312. Puxando R6312, está restrito ao nível 050 até 1-5 milhas. Restrito 050 até 1-5 milhas, chama R6312. Meu Serra Fox Bravo, autorizado a decolar pista 97, 160 graus, 149. Desconsidere a última informação e copie uma nova informação. Juliette, não atrasa o seu reportar no setor, eu peço a lista da coordenação. 6312, mantenha a posição e aguarde nova informação de saída. Mantenha a posição na guarda da instrução, acelera 6312. Papa Romeu Serra Fox Bravo, pulou aos 1-3, chamou o Rio Salvador 120 desse momento. Rio Salvador 1208, amor, Serra Fox Bravo. Poxa, né, 6312, a instrução agora é para decolar, mantendo a proa de decolagem até 1-5 milhas, após curva esquerda para se ajustar o perfil da cuca. Mantém proa da decolagem até 1-5 milhas, depois de esquerda, ajustando-se ao perfil da saída da cuca, chama 6312. Confirma a distância da restrição? 1-5 milhas. Correto, autorizado decolar, 1-60 graus, 1 menos. Autorizado decolar, 1-0, chama 6312. Deu Fox Lima agora. Autorização para o sequenciamento, curva direita para 225, limite será a radial 280 de Salvador. Salvador, chanamento 302. Por gentileza, só confirma se mantém o 5 mil na proa a respeito, ou não, 5 milhas. Confirme. Está restrito alguma atitude, senhor? Mantendo a proa da decolagem, ou 5 milhas? Sem restrição de altitude. Pode dar continuidade a subir ao nível 350, a restrição só para manter a proa e até 1-5 milhas. Chama o controle 120 decimal 8. Restrição 208, chama 6312. Autor de Salvador, chama 6312, mantém flores decolares, restrição nas 5 milhas, subindo para 250. Postulamento 312, contato radar na decolagem. Sua via saiu da PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme, nível de voo 350. Sobe via, PUCA, para 350, chama 6312. Instituto mais a 11 comidas vão ter próximo? Negativo, Super Via, chama minha 312. Super Via, chama minha 312. Qual controle é o chama minha 312? Sim. É, eu só peço uma gentileza que aconteceu agora, é que nós estávamos alinhados para a decolagem, a informação após a decolagem alterou 3 vezes. Então logo a gente decola, altera pela 4ª vez. Isso aí afeta direto a segurança de voo, porque nós não temos no solo a consciência de tráfego na redondeza do aeródromo, ok? Trecho. Obrigado. Para 7108, curve à esquerda para 250, limite para o DMAC 100 do centro. 250, confirma o limite. É 100 do centro, professora 7108. Antes para o DMAC 100 do centro. Acione 5032. 5032, chama minha 312. Esquerda para 205, limite permanece. Esquerda 205, permanece. Voo 2171, na curva esquerda para 190, limite que demora com 00 de cima. Esquerda 190, limite 100 de. Gol 2171, 10 para 4. Isso aí, mantenha 3 mil pés, gol 2171. 3 mil pés, com risco 2171. Professora 21, professora 7104, para localizador esquerda para 130, forma estabilizada. Curva esquerda para o localizador 130, por favor. Esquerda 130. Confirme para a torre, Salvador. Romeu, Foxtrot, Lima, torre, Salvador. Chamando a 3, serviço radar encerrado, 27 milhas, Nordeste de Salvador. Chame o controle da Caju, frequência 1-2, confirmando, chame o centro em si, frequência 1-2-1-2-5, controle 1-2-5-2-4-5. Visualização desse setor. Então, é um procedimento por conta e risco do comandante, da empresa, se for o caso. Chame ao término. Qual o tempo? Para 1-2-6-8-5, da circunera 1-2-5-4-5. Posso chamar o céu, chame a minha prisão 2. bom dia. Plan 3304, mantenha o ponto de espera, pista 90. Pode esperar, vou manter. Liberar a direita na taxa Eco e reportar na Delta para o cruzamento. Livro na Eco, reporta na Delta para o cruzamento. 7102. Pouso 2171, aguarde autorização de pouso. Embraer 110 da Força Aérea na pista. Aguardando, 971. Na pista livre, autorizado pouso, 160 graus, 149. Ele pousa na pista 90, qual é o negócio? 7108, livrou na E. Cliente, reporte da taxa Delta, Força Aérea 7108. Passará. Via para 2 metais, hoje para o altímetro 022. Prezado final do procedimento elétrico, informe estabilizado. Tá 3304, autorizado alinhar e manter pista 110. Ali manter na Delta 3304. Força Aérea 7108, autorizado o cruzamento da pista 1028. Ao cruzar, chame o solo, Salvador. 121, deixa uma nova. Pelo cruzamento, ao cruzar, chame o solo, 219, 7108. Autorizado decolar, pista 10, 150 graus, 129. Autorizado decolar de 10, 7303. Decolou os 3-1, não chama controle, é 9-0, decimal 8. 9-0-8, 3-0-4, obrigado, vamos seguir. Controle, Salvador, bom dia, 3-3-0-4, decolou o terceiro da Arborona, passando 1210. Eu 3-3-6-4. confirmando para 3304, contato radar na decolagem sobre a via CH-1, transição Elefa, nível de voo 360. Romeu 360, ar por 1, transição Elefa, via 3304. Azul 2780, contato radar a 3 milhas oeste de Salvador, dessa via chegada a Gomeldino, número de voo 050. Chame o teu instalador, frequência 98 do Sinal 95. Vou